0, vento 120 graus, 1 norte. 7 vai alinhar e decolar o 2231. Uniforme, chama visual se considera a chamada. Puxaré a linha 3000 com a autorizada em início do pushback, chame táxi. Só tem precedência? Via Lima, Mike, taxi Wikibank, chame torre 198 decimal 95. 66. Lista para 25003, o Argentina 014, autorizada Renato, reporte para o Palmeiras. Silvano está presente, Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, Argentina 014, reportará na mesma, autorizada Renato, da 10, código 2789. Zuno, Fiente, 120 graus, 129. Zero, Fia Pedro, eu vou para o nosso pé. Vai colar da escola esquerda, para o Maracaju. 2231, decolado aos 23, chame controle Salvador, 120, décima 8. Controle Salvador, 1208, uma boa tarde, 2231. Puxa. Para o estacionamento na posição 1-0. Cabelo 2231, contato radar na decolagem, suba via CW para nível 160. Saída Harbor via 160, 2231. Adaptando o Gilete Cabequino, um atraso de sentimento do controle a reportar. Lançamento a critério, reporta térmico. Azul 2789, passando 366. Azul 2789, receptor na frequência 198, decimal 95. 198, 95, azul 2791. Azul 998, desce para 25003, o Argentina 014, autorizada Renato, e a participação do serviço 366. 2514, passarei 366. Ajustando 04, aguardando na autorização de pouso 2789. Carro meu zero, patrão, prossiga. Tchau, negativo. Patrão, meu patrão, confirma o discurso que mantém. 04. Zero, vento 1, 10 graus, 1, 2, 2. Pesado pouso, pouso 2789. Papa Alfa 3, 2, Roma 3. Saúde, 10, cadê aquilo? Azul para o pushback. Com o 0, 9, 7, aguarde. Para o táxi, 1972 a bordo. Pela minha alternativa, por gentileza. localizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, altímetro no 04, Morro. Voo 1097, após aeronave da TAM, passar a retaguarda, está autorizado início do pushback, chame táxi. Passa a passagem, está autorizado o pushback, vamos dar uma foto. O AGX-04, programa para pós-bomb, Vasco Terra, Zeta 366. Pós-bomb, Zeta 366, Zeta 4000, aquilo era bom, voo 1089. 1089, correção, pós-bomb, Zeta 368. Vista 368, após bomba. Calma, Delta. Por gentileza, só mais um instante para a cópia. Ponto 115 com 13 nós. Oscar Mike Delta, autorizado para Manati, 1.100, decola da 1.7, curva à direita no corredor Axé, aciona 0125, controle 120, decimal 8. Salvador, uma boa tarde, CNE 6314, pronto, espera da 1.0. Sou o CNE 6314, a linha e decola assim que a pista está livre, informa o tráfego a 10 minutos da cabeceira do zero. Ok, alinha e manter o CNE 6.14. CNE 6.14, autorizado a alinhar e manter a pista 1.0, alinhar e manter a pista 1.0. Oi, boa tarde. Prepara a Daelda da Mótima, guarda a cópia por gentileza. Daelda da Mótima. Azul 6918, ajuste no 014. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Informa R2 da Avianca ingressando na 10 para a decolagem. Azul 2789, solo 29, direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Vendo pela essa direita, solo Salvador, 121, decimal 9, 2789, graças. Torre Salvador, só 3 o Xané 6314, autorizado, decolar, pista no zero, vento 120 graus, 129. Já decolagem no zero, CNR 6.3.4. Mantém a posição. Mantém 3.3.5. Decola da 1.0, curva à direita, subida da Eule da Mótiva, via upper do 1.0, Taubaté. Transponde 5.0.5.0, controle 1.2.0, decimal 8. 3.6.0 para Guarulhos, upper do 10. Decola da 10, curva à direita da Eule da Mótiva. Transponder 5050, controle 128. Tá, deixa eu passar o posto de estacionamento. Toma lá. Papá, o meu auto está mais alto, estacionamento aqui sério, repasse para o táxi. Papá, o meu auto está passando, vou estar no trás do Pátio do Sul. Vai manter sobrevoo aqui em Jaguaribe e vai com o plano de coral de Itapuã. Você me acertará sobre o voo em Jaguaribe, está presente? Está presente e vai para Itapuã. Gente, chame torre no 8 decimal, nota 5. 3895, graças. Chame controle Salvador, 120 decimal 8. 08, boa tarde, acionar 68 no quarto. Controle Salvador, uma boa tarde, acionar 63 no quarto. Canal 6314, contato radar ali, colagem, se Brasil sai da borda para nível 340. Avenida 340-6304. Itapuã, depois regressa para um TCL no Del Rey. Já em Alfa Tango, reporte vertical de RMA. Não, tá em Piatã, na linha do litoral, comprova o farol de Itapuã. Já mantém um sobrevoo em Itapuã, depois vai para um TGL no Del Rey. Tchau, Alfa Tango, se considere em reporte vertical de Itapuã. Vai reportar vertical de Itapuã. Papatango, Oscar Bravo, ajuste no 014, cruzado no final da 17, reporte vertical da RMA. Final da 17, Oscar Bravo, reporte a vertical da RMA. Outro 35, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e manter pistão no zero, seu 3835. Seu 2231, autorizado direto do destino. Direto do destino, 2231. São meia dúzia, informação papata, pronto pra cópia. Seu 3145, autorizado Galeão, nível 300. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Lida, Irumi, via Perna Vendor 857, Monte. Se responde 5052, controle 120, decimal 8. Está aprovado nível 300, decolando da pista 10, curva à direita, no perfil da El, Lida, Irumi, a Perna Vendor 857, Monte. Transponder 5052, controle Salvador 120, décima 8, TAM 3145. TAM 3145, atendimento correto, reporte pronto para o push back acionamento. Reporta aí, TAM 3145. Tá, vou lá, tu, é 9-1-8. Boa tarde, está em subir a Alfa, chame o PGDS. Alfa, reporte. Autorizado de decolar, pista no zero, vento 110 graus, 132. Autorizado de decolagem, pista no zero, pista 0937, com 186 a bordo, autonomia de 2 horas e 54 minutos, alterna Guarulhos. Autorizado direito via Índia, consulte para a torre 118 decimal 95, ajuste no 014, Mongol. Ajuste na 014, autorizado direito, Índia. Tranquilo, esteve. Decolada aos 35, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. 120, 3835. Salvador, passagem com 097, próxima, 0 próxima. Com 1097, autorizado a alinhar e manter a pistola 0. Autorizado a alinhar, manter 1-0, manter 1-0. Foi, Salvador, o Oscar Bravo passou a Oscar Bravo. Oscar Bravo, pouso autorizado, pista no 7, vento 110 graus, 129, confirma o pátio destino? Pátio da Mata. 1620, pushback acionamento no gate 7. Gate 7, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. São para quantas pessoas? 03. Será condenado. Pronto, acordar um. Quilo Romeu Alfa, faça um cheque no equipamento. Posição 2/2. Pessoas de informação, caso o senhor veja que será necessário manter a ficar no pátio até após o 5-3, sugiro que faça a companhia que já faça uma DLA a fim de evitar mais atrasos caso seja necessário. Sim, a gente até estava conversando sobre isso, acredito que não vai ser necessário. Só está na guarda agora da retirada da bagagem do PM que se embarcou. Acredito que em torno de 5 minutos estaremos prontos. Caso contrário, eu entro em contato com a companhia para novo divulgar um atraso aqui com a DLA, tá? Obrigado. Nada. Obrigada, Renato. Serra Vista 366, 2500, autorizador Renato, gol 969. Azul 4206, a sua identificação. Eu sou chegada a mar para nível 050 e ajuste no 0,4. Bom dia para o 0,5. Azul 4206, autorizado voar na Proc e TAP. Após o TAP, voa a Serra Vista 366. TAP, após a Serra Vista 366. TAP, só um local de pouso para a Farmacia da Fatana. A Farmacia da Fatana, você está livre. Beleza. Oi, Salvador, boa tarde. Vou mudar uma sede, passa 1400 na árvore elétrica. Sou 10097, contato radar na decolagem, tudo a vista da árvore para nível 360. Salve de árvore para 360, 1097. Livre a pista na taxiway Romeo. Quaterna 125-45. Seus postos de apoio coordenado. A chave do 2231 chama Centro Recife na frequência 1260 até 1288. Utilizando a direita via Índia, ponto de espera torre 1185, altitude 1014, mau voo. Utilizando a RNAV da 10, voo 1869. Voo 1869, se tiver aproximação, chame o torre na frequência 1918.95. Foi só me deixar, obrigado. Quilômetro Oeste autorizado, regular pista no 7, vento 110 graus, 12 nós. Vamos, tráfego a 8 mil da cabeceira no zero. Nosso caso autorizado, vai alerta. Você parou o 097? Autorizado, vai alerta. Ah, sim, foi alerta o 097. Não, autorização de pouso, bom, 809. Quase que a mais delta autorizado, ingresso 1735, reporte de alinhado e pronto, cabeceira 17. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi na 3-1-4-5. 1-8-6-9, Pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 119, informo, trago na lama, dois papá, da coluna da auxiliar, vai afastar a sua direita. Gente, vou nós de Venus, livre pouso, já observando o tráfego a nossa posição, 1 hora. Colo 620, mantém o ponto de espera. Tráfego a 3 mil da cabeceira do zero. Isso 35, chame sempre recife na frequência 125, decimal 1, terna 123, decimal 8. 251, 232, 3235. Papapá, Novembro Alesca Romeu, acione identificação. Papapá, Novembro Alesca Romeu, contato radar 65 milhas de Salvador. Prossiga. Ok, minha intenção é voar direto para o VR. Você se confunde? Lembrar que eu rolou o controle? Intenção de pouso na 0 ou na 7? Zero autorizado a decolar, pistão 17, vento 120 graus, 109. Salvador, é porta da ideia de descida o Novembro Alesca Romeu ou visual para modificação das regras? No 869, solo 44, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, vou no 869, zero. Sou 10097, chame sempre a Recife na frequência 126, décimo 0, até no 128, décimo 8. 260, 228, vou 097. Boa tarde, gol 1869, livrando a sequência. Este gol 869, cruzando o táxi Alfa, em muita posição antes da Juliette, aguarda a liberação do gate 1-0. Alfa, mantendo o direto, marcando 10, gol 869. 3145, solicito ataque, são 67 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas. Autorizado, parte Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste na 0-4, uma gol. 04, parte o Índia, ponto de espera, torre 1895, 3145, boa tarde. Fiscal Mike Delta, decolado aos 45, direita, corredor Axé, vertical de Itaponcha, minha controle, Salvador, 120, décima 8. Direita Axé, lá Itaponcha, mal controle, 208, obrigado. Até o Sul Romeu, prossiga. No 169 autorizado, chame táxi. Não, na táxi, 69. Autorizado direto de China, aguarde sem papel a 2500. Papá Romeu, acho mais que Delta, mantém sem condições visuais. Confirme para Manati? Manati, no meu pé, eu solicito direto. Cruzado direto, Manati, no meu pé, eu só firme e claro de pouso. Disparo de pouso para 1904. Iniciado 1904, ótima que Delta, eu passo livrando para BR. Boa tarde, vai ser BR, Delta. Acho que se encontra. Controle com 1620, está cruzando 2000 metros. Sou 1620, contato radar na decolagem, se pode ser da PUCA para nível 350. PUCA para o 350, com 1620. Conforme a rota do plano de voo, transponder 5066, controle 120, decimal 8. Índia, correto, repassou para pushback acionamento. 500 país, o ajuste 904. Firme. Caso carburado confirme o pátio. 3145 está no ponto de espera da 10, está pronto. Então 3145, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 1210. Autorizado a alinhar e decolar da 10, então 3145. Adoro, aqui está sendo aberto e volta. 8.95, justo na 0, no 4, bom voo. Tira 10 para o Sassu. Ajustando 04, vai reportar no trabalho do parque do Sassu, grato, tá? Tenda Patongo, acionando o código 0170, não recebo aqui. Acionado 0170, no modo Thiago, Tenda Patongo. Autonomia e alternativa? 2 horas, tá? Espaço Índia, no posicionário 1295, voo 1169. No 869, após o passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette, ponte 10. Juliette por 10, após o passagem da aeronave da companhia, voo 869. Passe de espaço, o papai não vai levantar. Os pés do meu. 4118, após a passagem da aeronave da Gol, retaguarda autorizada, chamei táxi. Após a passagem do Gol, autorizado por sucesso. 14206, boa tarde, ajuste no 014. Continua a transportação, aguarde pista livre. 14206. Corre, Papai Romeu, Charlie Alfa Tango. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango. Prossiga para o farol de Itapuã. Aguarde instruções, enquanto ele espera com curvas pela direita. Está com o plano farol de Itapuã, na vertical, esse só espera pela direita, aguardando instruções, Papai Romeu, te dá passando. 3145, decolada ao 50, chame controle Salvador, 120, 28. 1208, Salvador agora, até 3145. Oscar, Oscar Bravo, junto à posição. 4206, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus. 119, informa o helicóptero, 500 pés à sua direita, não interfere com sua aproximação. Autorizado, pois, na 90 do 4206, tá sempre sincero. Não visual com ele. Controle Salvador, até 3145. 3145, contato radar na decolagem, sobe via CDE da EL para nível 300. Sobe via da EL para o 300, até 3145. Isso não tem. Direto no pátio. Já ia passando, confio o pátio. Cheio. Pátio da Bata. instruções. Tá aguardado. Gol 1620, estamos sempre Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Recife, 126.85, alterna 125.45, gol 620. Oito, reporte livre no eixo. Autorizado na retaguarda, lembrando na final 1-0, a reportar livre no eixo, lembrando no eixo. Estilo remoto, confirma o estado para pouso. 1-9-1-0, copiado. 2-3-0, vem de 2-3 milhas da Caixa de Salvador. Não atrasa os conhecimentos do patrulheiro reportado, transmissão de vida presente. Caso está bravo, autorizado o ingresso 1735, reposta aliás de pronto, cabeceira 17. Ano 69, autorizado alinhar e manter o 0. Ali mantém no 0, 69. Livrou o final da 1-0, vai estar ingressando na final da mata, Tiago Alfa Tango. Fizou um ponto, Tiago Alfa Bravo, alinhando. Tiago Alfa Tango, pouso a critério no... Na parte da bata, vento na aeródromo 1-0 graus, 1-1 leve. Vento da parada, 206, sala 5-4, direita, São Salvador, 1-2-1, leste uma nova. Ataque autorizado, via Alfa, Juliette, Ponte 8. 4, não atrasa o estacionamento do controle, reportar frequência livre. Guardião 01. Autorizado, reporte para o solo, vento 1-0 graus, 1-2 graus. É o azul, 4-1-8, com... 123 a bordo, 3 horas de economia, alternando Campinas, vamos cuidar. Confirma novamente o TAB? 123. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-4, mau voo. Direita na Índia, ponto de espera da 1-0, a torre 1-8-9-5. 1-2 já. Primeira decolagem iniciando, 1-1-6-9. Guardião 01 está fora do solo, comprou do farol de ponta. Guardião 01, decolado ao 5-5, pro Açu. Pesca de Itapuã, chama controle 1-2-0-8. Pesca de Itapuã, chamará o controle 1-2-0-8, grato. Papo no Vendorete que rolou pra cima. Eu 4118, autorizado a alinhar e manter o destino zero. Ali não tem, azul passando. Voo 1169, decolado ao 56, chame controle Salvador, 120, décima 8. 1169, controle 1208, foda. Oceano Irmão, 210, essa é a identificação, dessa vez chegada a Mário para nível 050, ajuste na 014. Assim que a aeronave, o Apatia 50, eu liberar o... Acho que está bravo, está ciente do Apatia 50 que decolou com o próximo, com o próximo farol da forma pelo 500 pés. Oscar Cabrava, autorizado a decolar, pista 17. Entro 110 graus, 129, reposte visual ao contrário. Valeu, obrigado, Opa, Tango, Gol 999, 320, Campinas. Nível 360. Via Tael 360, 1169. Ana 210 autorizada, após o TAP e voa a servita 366. É o Mike Uniforme Cosmo, após direto com Fins, após direto Chomod, X-Way, Oscar Mike, Oscar Delta, Chomod, e após conforme rota do plano de voo. Colada 1-0, curva direita, saída da El, após Leita e após Motiva. Aciona 5070, controle 120, decimal 8. Passou 320, aprisado da Pina, relato de luz da outra fugada, foi absoluto 16 de Brasil, da Pina, Sabade, absoluto 30. Da hora, luz da morte na saída, 5070, passando 120, outro controle. Curva à direita após a decolagem, azul 69 no 9, no portão 3, chame pronto, puxa o back acionamento. Mantém 56 graus, fazemos que visual com o guardião 01, mantendo 210. Visual. A gente mantém o meu site, corredor ACM, o ajuste na 014, na próxima entrega de Parada Barra. Parada Barra. Decolado aos 1900. Chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208 para 4118, graças. Controle Salvador, é o azul 4118 na saída Arbor, atenção alerta. Azul 4118, contato radar na decolagem. Após o último pause, autorizado direto alerta, subida para 360. Após curva, autorizado Eletra, sobe para o 360, azul 4118. Controle Salvador, o azul 418, o aprondo Eletra. Azul 418, com licença. 1119, chama o centro de Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 125, 1123, decimal 8, 1169, papel. Eu vou ter que fazer o controle de quem? Eu vou ter que fazer Rotatória da Delegação Romeu, ciente, voz rotatória da presente, eu posso usar o caminho. Rotatória, rotatória. É 6210, cancelada a inscrição de TAP, deixa para 25003, registro na 094, autorizado Renato para pista na 0. Gerado a inscrição de TAP, direto até 2500, 632, vai reportar a inscrição da Renato da Rogério, 625 Rogério. Passa Angola, Costa Bravo, na tráfego de do controle de reportar, se transferir. Salvador, são 3.077. Passou 3.077, informação passada em posição 9. Quando possível, coordenação para Brasília para a gente ver. Testa 3.077, para Brasília aprovado 3.620, via Pesulu 17. Decolação no zero com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5105, controle 120, decimal 8. Brasília 360, rota conforme o plano, Pesulu 1700, decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5105, 1208 ao controle, plano 3677, posição 9. Posição 3677, portão 9, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará, obrigado. Manda vender esse câmbio visual para o campo? Afirmativo, visual já percebeu o visual da rota câmbio. Ativo o plano sistema, confirma o horário. Decimal 95, fazendo a chamada. Corre, é o Papa Novembro Oscar Romeu? Papa Novembro Oscar Romeu, estou aí, prossiga. Vou acelerar Caju, no momento de estar rotatório para pista 197, o hangar da aérea está. Ok, gente, Novembro Oscar Romeu, reporta na vertical de da NMAX, pode por gentileza, ajuste no 014, vento para cheque, 110 graus e no 29. Afirmativo, reportarei vertical da NMAX. O meu Foxtrot até o Indy, prossiga. Quero chamar pro táxi. Vou ver se ela vai animar, é o valor da ração dela. Novembro Oscar Romeu, continua a aproximação com a piscina no 7, aguardando o estudo avistado. Todo autorizado com a piscina no 7, 1 no 0 graus e no 2 mais. Avisou, Renato, 10, 62, 10. 10, 62, 10, semicorre na frequência 198, decimal 95. 2295, obrigado. Salvador, boa tarde, Xané 62, 10, Renato, 10. Xané 62, 10, continua a aproximação, captura 10, levando instrução em pouco. Guarda. 0094, reporte ingressando no corredor interlado. Esse é o ar. Vitória, aprovado nível 1, 6120, via Golf 677, decola da 10 com curva direita na saída Coral, aciona transponder 5103, controle Salvador 120, decimal 8. Lima 919, chama táxi. Lima 210, sala 14, libera direita, redox 6 Fox, 121, desce 19. Ao livrar na Fox 219, até daqui a pouco. Solo, Salvador, Lima 610, na Fox, boa tarde. Lima 210, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, 07, Lima 210. Estamos referindo os dois autorizados rotatórios da presente. Rotatório, o nome 66, sem identificação, chegada a Mário, autorizado voa na proa de ITAP, emitida para o nível 050, o ajuste no 014. E Alfa, até o ponto de espera, pista 10, torre 118, decimal 95, altímetro 014, tem um voo, boa tarde, azul 6909. Tá, cruzar a cabeceira, cruzar a pista 735, prossiga via Quebec, Mike Lima, na Lima mantém a posição, chama 121, decimal 9, prossiga até o ponto de espera da cabeceira 10. 699, autorizada linha aérea de colar, capuchura na 0, vento no 20 graus, na 109. Já zerou no controle? Você tem um que escreveu para a barra? Salvador, boa tarde, do 1869, centro de informação Quebec, autorização Brasília. Do 1869, Brasília, aprovado 3620, via Peruzulu 17. Decolada 10, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5117, controle 120, decimal 8. 3290, aciona identificação, deixa ver chegada a mar para nível 070. Forma de Salvador 1094. Portão 10, chame por alto, gol no 869. Encontrar pronto, gol no 869. Nome e torre na frequência 1918, decimal 95. 895, graça, Júlio. Torre cordial, boa tarde, para passar o Vitor Índia, Júlio. Via Índia e Alfa, até o ponto de espera, pistão no 0. Do ponto de espera vai chamar a torre novamente, 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 4. Meia 9, 1 no 9. Decolado aos 2, 1 no chame o controle Salvador, 1 no 2, 0, decimal 8. 208, azul, 69, 1 no 9, obrigado. Agora para descer.